Gol 606, detectou o localizador. 606, autorizado final LS, torre 1862. 1862, gol 606, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, muito bom dia, gol 606. Número 06, bom dia, complete a aproximação, guarde pista livre para o pouso. Guardando pista livre, gol 606. Tá 3600 no solo aos 45, libere a direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 4. Alfa Juliette, portão 4, tá 3600. Gol no 606, tá livre o pouso na 10, o vento é 1 no 0 graus com 8 nós, o altímetro no 0, 1 no 3. Livre pouso, pistão no 0, ajuste no 0 no 3, gol 606. Tá 3226 na escuta? 3226. Ok, por gentileza, apenas para evitar que aguarde muito tempo, troque para 121.9 para cópia, por gentileza. Graças, 129. 3226, copia? Copia, senhor. Tá 3226, autorizado para Natal, nível de voo 370, pela Upper Zulu 10. Decola da 10 com curva à esquerda, subida Puka, transição Zipa. O transponder é o 5505 e o controle em 1.19.80. Proteja. 370, Natal autorizado, via Upper Zulu 10, decola da 10 com curva à esquerda, Puka Zipa. 5505 acionado, 19 controle, o TAN 3226. Correto, TAN 3226, retorne a frequência da torre 118.6, quanto pronto para o push em acionamento. TAN 3226. Do estacionamento do TAN à sua esquerda, no 4, está livre o push chama para o táxi, o altímetro 1013, voo 805. Qualquer passagem do TAN, vai rebotar para o táxi, voo 805. Vamos confirmar o TAN 3600, nossa posição não seria 04? Afirmo 04. Ah, 04, obrigado. Que 109, chame a torre no 8612 e é bom pouso. Salvador, boa noite, tirante 7809, está estabilizado DNS, confio estabilizado. Boa noite, 5809, complete a aproximação, reporte pista, pelo aguarde, pista livre. Aguarda, pista livre. 1606, no solo aos 48, libere a direita, prossiga na Alfa e aguarde antes da táxi e Juliette. Gente, vale para a próxima direita, aguarda antes da táxi e Juliette. O 1606, boa noite. Web 5809, livre pouso na 10, o vento é 1110 graus com 8 nós. Livre pouso para 5809. Salvador, boa noite, voo 1896, acione identificação. 1896, acione identificação, chegada a Mari, desça até nível de voo 050, 1013, eu ajuste. 10050, voo 5809, no solo 51, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Kilo para o pátio 3, atento ao balizador no pátio 3. Direita, Alfa e Kilo, pátio 3, atento ao balizador 5809. O voo 606, a próxima Juliette. Vai ingressar com cautela via Juliette para o portão 03, atento à aeronave da companhia puxada no setor. Ok. O 03, quero dar essa companhia. Boa noite, irmão. para 3226 na 07, puxa ver estacionamento. Autorizado o chame táxi 3226. Agora táxi 3226. Tomador 1806, de OVE alterna Fortaleza, com território da Autologia para o táxi. O Gol 805 está livre, o táxi via Índia e Alfa, chama no ponto de espera, pronto para decolagem. Índia e Alfa vai chamar ponto de espera, pronto, Gol 805. Cinco, autorizado a linha de decolada 10, vento é 120 graus com 8 nós. Autorizado a linha de decolada 10, 20. Portugal 024, clear to push back and start up, coming ready for taxi. QNH 013. Objeto 6746, aciona identificação, chegada Mari, desça e mantenha o nível 070. Mari, tá, 070, 6746. Boa noite, 96, desça para 2000 pés, está autorizado o final LS, reporte no localizador estabilizado. 2000 pés, reportar a estabilidade LS, o voo no 896. Azul 4442, 250 nós, desça para 3000 pés. Para 4442 ou 4432? É o 4432, desça para 3000 pés, ajuste no 013 e reduza para 2509. Afirmativo, 3000 pés, ajuste no 013 e reduza para 2509. O Webjet 6746 desce e mantém 4000 pés, 1013 é o ajuste. 4000, comitê. Objeto 6746. 805, decolou de Salvador ao 57, o controle 1980, bom voo e boa noite. 198, obrigado, boa noite. Para o táxi da 3226, 117 a bordo, alternando Fortaleza, 3 horas. Boa noite, gol no 805, decolado, cruzando 1500. Gol no 805, contato radar na decolagem, submantenha nível 370, perfil da saída Puka. 370 na PUCA no 805. Tá bom. Salvador, a 247, temos a Charlie. Pato 178 da Azul, identifique, chegada a mar e desça até nível 250 e mantenha 250 nós. E ó, por gentileza, confirma o nível autorizado, estamos mantendo 250, está só no tempo. Nativo, desça e mantenha o nível 050 e reduza para 250 nós. Ok, 250 nós, para velocidade, nível 050. Irmão. 3226, está livre a linha decolada 10, o vento é de 120 graus com 8 nós. A Portugal 024, taxi approved via April 1, India and Alpha to holding point runway 10, QNH 1013, call me ready for takeoff. Tá 3226, decolou de Salvador ao 01, controle 19-8, boa noite. 19-8, boa noite. Boa noite, 05, Recife, frequência 2545, alterne a frequência 2085, bom dia, boa noite, 05. 2545, alterna 2085, boa noite, 05, bom dia. Bom dia, Altan 3226. Altan 3226, contato radar na decolagem, suba e mantenha nível 370, saída Puca. Puca 370, 3226. Noite 96, 3 milhas para o marcador externo. O prédio final do procedimento LS X-Way e chame a torre no 1862, bom pouso. chegar. Azul 4432, desça para 2000 pés, está autorizado o final do procedimento. ILS X-Way, reporte no localizador estabilizado. 2000 pés, reportará estabilizado no X-Way 443. Jet 6746, desça para 3000 pés, ajuste 1013. Para 3013, objeto 6746. Airport Ground 024, do you have conditions to line up and take off non-stop? Confirm? Okay, Air Portugal line up, Air Portugal 024 line up and take off non-stop. The wind is 120 degrees at 8 knots. Salvador Tower 1896, Ultramaster, gear down and lock. Go 1896, stand by for landing clearance. There's an Airbus starting to roll now. Roger 1896. Chame Recife, frequência 125.45, alterne 126.85. 25.25, boa, 26. Bom dia. Go 1896, the wind is 120 degrees with 8 knots. QNH 1013, clear to land, runway 10. Clear to land runway 101896. Portugal 024 airborne at 06. Call now the departure control 119.80. Have a nice flight and a good night, sir. Flight to 119.80. Boa noite, Portugal 024, with our contact on departure, glad maintain level 370, maintain Puka departure. Glad maintain level 240, maintain Puka departure, Portugal 024. Objeto 6746, reduza para velocidade de aproximação, desça para 2000 pés. Autorizado o final LS, reporte no localizador estabilizado. Para 2000, reportando estabilizado no localizador objeto 6746. O azul 4432, 3000, esfera externo, agora com a torre 118612. 118612, obrigado. Nada, bom pouso. 5524 e o controle 1980, quanto é isso? 3520, autorizado Aracaju, nível 190, saída por trânsito Aracaju, vem para o Odebrecht, com transporte 5524, controle 1980, já está pronto para o posicionamento da posição 2. 3520, está livre, puxa acionamento, retorna a frequência da torre para o táxi, que nem no 0 no 3, correto cortejamento. Polo 08, livrando a direita, prossiga na Alfa e aguarde antes do ataque sobre Juliette. Alfa sobre Juliette no 896. Azul 4432, o vento é 120 graus com 8 nós, que negão no 0 no 3, está livre, pouso na 10. Afirmo, livre, pouso 4432. 7-4, pushback essa mesma posição 5. O 714, quem negar 1013, chame para o. Está autorizado o pushback, chame para o táxi. Autorizado, chamará para o táxi do 714. 800, obrigado. Azul 4178, desça para 2000 pés, autorizado final ILS, X-Way, reporte no localizador estabilizado, reduza para a velocidade de aproximação. Reduzindo ainda, o azul 4178, intercepta final ILS, X-Way, pista 11. Estou no zero. Isso, no zero. Utilizando 70, acione identificação. Chegada a Mari, desça via para 2000 pés, ajuste de altímetro 10 no 3. Reporte no localizador estabilizado. Então, 3170. Bom dia, né? 6746. 6746, bom dia. Mantenha aproximação, guarde pista livre. Guarda pista livre, 6746. O azul 4432 no solo azul no Uno, libere a direita, prossiga na Alfa e aguarde antes da táxi Juliette. Gente, direita, Alfa, aguardando antes da Juliette, 4432. Aqui está Juliette, 896. No 896, mantém a posição, seu portão 05 ainda ocupado, ok? Gente, 896. Web 6746, está livre pouso na 10, o vento é 120 graus, 8 nós. Depois na 10, Web 6746. Autorizado de TAP, então 3170. Azul 4178, 3 milhas e meia para o externo. Complete final do procedimento LSXUI, agora com a torre no 8612. 3178. Corrigiu, azul 4178. 4178, torre 8612, boa noite. Boa noite, bom pouso. Torre Salvador, boa noite, azul 4178, 2 milhas e meia para externo, para chegada. Boa noite, aguarde pista livre, número 2 para o pouso, azul 4178. Aguardo, 4178.